Eu tenho um sonho. Chato, chato, tu. Eu tenho um sonho. Eu quero o mundo meu achar. Eu quero tudo e pra achar. Vou precisar te deixar. Deitados na cama de grama do celeiro, naquele dia quente eu fui o seu primeiro. Eu te ensinei a me provar. Minha ambição clássica não mente, sabia uma hora ia separar a gente. Não te ensinei a me deixar. Quando eu deito não tem paz. Os meus sonhos, uma voz me chama pra ir embora. E eu vou atrás. Quando me ouvir no rádio, será que vai dar pra perceber que tudo que eu canto ou falo ainda é só sobre você? De te esquecer. Eu já não sou mais o cantor na sua parede. Sei que foi difícil pra você seguir em frente. Eu te conheci na hora errada. Eu sou o sol e o tempo vai me perdoar. As coisas que eu fiz já não posso voltar. Mas sou quem eu sou por sua causa. Quando eu deito não tem paz. Nos meus sonhos uma voz me chama pra ir embora.